Don Juan, DG, batidão estranha. Mais um hit, hein? Foi você que terminou comigo. Agora vem pedir pra eu ter juízo. Não quer que eu fique com ninguém na sua frente. Você tá sem moral comigo. Vou te deixar de castigo. Se vacilou demais e não cuidou da gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinho a barra do nosso fim. Virei um moleque. Foi você que me deixou assim. Vai ter que aguentar eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar. Agora vem pedir pra eu ter juízo. Não quer que eu fique com ninguém na sua frente. Você tá sem moral comigo. Vou te deixar de castigo. Cê vacilou demais e não cuidou da gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinha a barra do nosso fim. Virei uma